ando perseguindo o que é do Senhor, mas na estrada um brilho encontrou a voz de Jesus, seu Salvador. Oh, que luz, que amor profundo transformou o meu coração. Em meio à dor, ele é o mundo, meu guia e minha salvação. Ananias ouviu a voz, foi até Saulo com fé e amor. Levanta-te e vê, é Ele que traz o Espírito Santo, é o Senhor. Worship. A course of guitar que eu não bebi nos bebês.